Fechei 70. Com um gemido nas minhas entranhas, reconheci uma teia escocesa a formar-se. O encontro de dois escoceses invariavelmente começava com o desfiar de miadas de indagações, até que fios suficientes de conhecidos e parentes tivessem ligado, formando uma rede útil. Eu costumava ficar enredada nas linhagens pegajosas de clãs e tribos, terminando como uma gorda e suculenta mosca completamente presa na teia e à mercê do meu inquiridor. No entanto, Jamie sobreviver às intrigas da política francesa e escocesa durante anos por via de tal conhecimento. Patinando precariamente ao longo dos fios secretos dessas teias, mantendo-se distante das pegajosas ciladas de lealdade e traição que haviam condenado tantos outros, decidi tomar atenção, esforçando-me para situar este MacDonald entre os milhares de outros da sua espécie. MacDonald de Keppoch. MacDonald das Ilhas. MacDonald de Clerenauld. MacDonald de Sleat. Quantos tipos de MacDonald haveria? Questionei-me um bocado irritada. Com certeza, um ou dois deveriam ser suficientes para a maioria dos propósitos. MacDonald das Ilhas, evidentemente. A família do Major era da ilha de Harris. Fiquei de sobreaviso durante o interrogatório. Mas, felizmente, Jamie tinha desaparecido. Farquhar Campbell, um jogador nada desprezível, parecia estar a divertir-se com o nosso ping-pong verbal. Os seus olhos escuros saltavam de um lado para o outro, de mim para o Major, com um ar divertido. Esta expressão, no entanto, desfez-se num ar de surpresa, quando concluí uma análise confusa da linhagem paterna de Jamie, em resposta ao hábil catecismo do Major. O avô do seu marido era Simon, Lord Lovat? Perguntou Campbell. A velha raposa? A sua voz ergueu-se ligeiramente com incredulidade. Bem, sim, disse eu um pouco inquieta. Pensei que soubesse isso. De facto, disse Farquhar, parecia que tinha engolido uma ameixa em conserva, dando-se conta demasiado tarde que tinha caroço. Ele sabia que Jamie era um jacobita perdoado, é certo. Mas, obviamente, jocasta não mencionar a sua estreita ligação com a velha raposa, executado como traidor pelo seu papel na revolta do Stuart. A maioria dos Campbell lutara do lado do governo naquele imbróglio. Sim, disse MacDonald, ignorando a reação de Campbell. Franziu ligeiramente a testa, concentrado. Tenho a honra de conhecer superficialmente o atual Lord Lovat. O título foi reabilitado, não foi? E lá continuou, virando-se para Campbell, para explicar. O jovem Simon, que levantou um regimento para lutar contra os franceses em 58? Não, 57. Sim, 57. Um nobre soldado, excelente guerreiro. Ele seria sobrinho do seu marido? Não, tio. Meio tio, esclareci. O velho Simon fora casado 3 vezes e não fazia nenhum segredo da sua prole extraconjugal, da qual o pai de Jamie fazia parte. No entanto, não havia necessidade de chamar a atenção sobre isso. MacDonald anuiu com a cabeça, o rosto magro iluminando-se de satisfação por ter conseguido esclarecer tudo. O rosto de Farquhar relaxou um pouco, ao saber que a reputação da família chegara tão longe em termos de reabilitação. Papista, é claro, acrescentou MacDonald. Mas, não obstante, um excelente soldado. Por falar em soldados, interrompeu Campbell, sabe? Dei um suspiro de alívio que fizeram as fitas do meu espartilho rangerem. Conforme o Sr. Campbell, suavemente, conduziu o Major a uma análise de algum acontecimento militar do passado. O Major, ao que parecia, não estava no ativo. Mas como muitos atualmente na reserva, com meio soldo a menos e até que a coroa encontrasse novas necessidades para os seus serviços, restava-lhe deambular pelas colónias em busca de uma ocupação. A paz era difícil para os soldados profissionais. Espera e verás, pensei, com um pequeno estremecimento de premonição. 4 anos ou menos, e o major estaria muito ocupado. Percebi um lampejo tartan pelo canto do olho e virei-me para olhar, mas não era Jamie nem Duncan. No entanto, era um mistério a menos. Era Roger, moreno e garboso no seu quilt. O seu rosto iluminou-se quando avistou Brianna e apressou o passo. Ela virou a cabeça como se pressentisse a sua presença, e o seu próprio rosto iluminou-se em resposta. Ele aproximou-se dela e, sem a menor atenção ao cavalheiro que estava com ela, abraçou-a e beijou-a intensamente na boca. Quando se separaram, estendeu os braços para Jamie e deu outro beijo na cabecinha ruiva e sedosa. Voltei à conversa que tinha entre mãos, percebendo demasiado tarde que Farquhar Campbell estava a falar há algum tempo, sem que eu tivesse a menor ideia do que ele estava a dizer. Vendo a minha confusão, ele sorriu, um pouco ironicamente. Tenho de ir cumprimentar outras pessoas, Sra. Fraser, disse ele. Dá-me licença. Vou deixá-la na excelente companhia do major. Tocou no chapéu, educadamente, e encaminhou-se para a casa, talvez pretendendo saber do Tenente Wolfe e impedi-lo de roubar a prata. Assim, abandonado comigo, o major procurou uma conversa apropriada e recaiu na pergunta mais comum entre pessoas que acabam de se conhecer. A senhora e o seu marido chegaram há muito tempo à colónia? Não muito, disse eu cautelosamente. Há cerca de 3 anos. Vivemos numa pequena povoação no interior. Balancei o leque fechado na direção das montanhas, invisíveis a oeste. Um lugar chamado Fraser's Ridge. Ah, sim, já ouvi falar. Um músculo torceu-se no canto da sua boca. E eu interroguei-me com alguma inquietação sobre exatamente o que teria ele ouvido. A destilaria de Jamie era um segredo de polichinelo no interior e entre os colonos escoceses de Cape Fear. Na realidade, vários barris de whisky bruto da destilaria estavam arrumados à vista de todos, perto dos estábulos. O presente de casamento de Jamie para a sua tia e Duncan. Mas eu esperava que o segredo não fosse tão de fachada que um oficial militar recém-chegado à colónia já tivesse conhecimento. Diga-me, Sra. Fraser. Ele hesitou, depois decidiu ir em frente. A senhora encontra muito facciosismo na sua região da colónia? Facciosismo? Não, não muito. Lancei um olhar especulativo na direção do mausoléu de Hector Cameron, onde o cinzento escuro quaque de Herman Husband se destacava como uma mancha no mármore branco puro. A palavra facciosismo era a palavra secreta das atividades de homens como Husband e James Hunter, reguladores. A ação da milícia do governador, em dezembro, reprimira as manifestações violentas. Mas a regulamentação ainda era um caldeirão em ebulição, com a tampa bem apertada. Husband fora detido e preso durante um pequeno período em fevereiro por causa do teor dos seus panfletos. Mas a experiência não tinha de modo algum abrandado a sua disposição ou o seu linguajar. O caldeirão podia transbordar a qualquer hora. Fico feliz por saber, senhora, disse o Major MacDonald. A senhora recebe notícias morando num lugar tão isolado? Não muitas. Ah, que belo dia, não é? Temos tido muita sorte com o tempo este ano. E a sua viagem de Charleston foi boa? Tão no início do ano, a lama. É verdade, senhora. Tivemos algumas pequenas dificuldades, mas nada mais do que... O major observava-me abertamente enquanto conversávamos, analisando o corte e a qualidade do meu vestido, as pérolas no meu pescoço e nas orelhas, emprestadas por Jocasta, e as alianças nos meus dedos. Eu estava familiarizada com este tipo de olhar. Não havia nenhuma insinuação de namorisco ou luxúria. Ele apenas estava a avaliar a minha posição social e o nível de prosperidade e influência do meu marido. Não fiquei ofendida. Afinal de contas, eu estava exatamente a fazer a mesma coisa com ele. Bem educado e de boas famílias, isso era óbvio só pelo seu posto. Embora o pesado selo de ouro na sua mão direita encerrasse a questão. No entanto, pessoalmente não era rico. O seu uniforme estava gasto nas costuras e as botas estavam muito marcadas, embora bem engraxadas. Tinha um leve sotaque escocês com um ligeiro tom gutural francês. Experiência nas campanhas no continente. Recém-chegado à colónia, pensei. O rosto estava abatido por causa de alguma doença recente e o branco dos olhos exibia a ligeira tonalidade de ictrícia comum aos recém-chegados que costumavam contrair tudo, desde malária a dengue, ao exporem-se a poças pululantes de germes nas cidades costeiras. Diga-me, senhora Fraser, começou o major, o senhor não me insulta apenas a mim, mas a todos os homens honrados aqui presentes. A voz, um pouco estridente, de Ninian Bell Hamilton, ressoou através da acalmia da conversa geral, fazendo com que as cabeças se voltassem para ele no relvado. Ele estava frente a frente com Robert Barlow, um homem ao qual eu tinha sido apresentada de manhã. Uma espécie de comerciante, recordava-me eu vagamente, de Edenton, ou talvez de New Bern, um homem corpulento, com ar de quem não costuma ser contrariado, e que olhava com desprezo para Hamilton, sem fazer qualquer esforço para disfarçar. Chama-lhes reguladores, arruaceiros e criminosos. Está a sugerir que esses homens possuem alguma noção de honra? Eu não estou a sugerir nada, estou a afirmar e defendo a minha afirmação. O idoso cavalheiro endireitou-se, a mão a tatear o cabo da espada. Felizmente, ele não tinha arma consigo. Nenhum dos homens tinha, tendo em conta a natureza afável da reunião. Se este facto afetava o comportamento de Barlow, eu não sabia. Mas ele riu-se desdenhosamente e virou as costas a Hamilton para se afastar. O velho escocês, enfurecido, deu de supetão um pontapé no rabo de Barlow. Apanhado de surpresa e desequilibrando-se, Barlow foi atirado para a frente, caindo de quadro, as abas do casaco ridiculamente viradas sobre as orelhas. Quaisquer que fossem as suas respectivas opiniões políticas, todos os espectadores desataram a rir-se. Assim, encorajado, Ninian inchou como um galo de briga e circundou pomposamente o seu adversário caído para o enfrentar. Ter-lhe-ia dito que era um erro tático, mas eu tinha a vantagem de ver o rosto de Barlow, que estava roxo de raiva e humilhação. Com os olhos esbugalhados, levantou-se desajeitadamente e lançou-se para a frente com um rugido, atirando ao chão o homem mais pequeno. Os dois rolaram pela relva, punhos e caudas de casaco a voar, incentivados pelos gritos de entusiasmo dos espectadores. Os convidados acorriam do terraço e do relevado para verem o que é que se estava a passar. A Belle MacLennan abriu caminho pela multidão, obviamente com a intenção de dar apoio ao seu benfeitor. Richard Caswell agarrou-lhe o braço para o impedir e ele virou-se bruscamente, desequilibrando Caswell. James Hunter, o rosto magro, iluminado de júbilo, pregou uma rasteira a Caswell, que caiu, desamparado, de rabo no chão, no relvado, parecendo surpreendido. George, o filho de Caswell, ultrajado, soltou um uivo e esmurrou Hunter nos rins. Hunter girou nos calcanhares e esbofeteou o nariz de George. Várias senhoras soltavam gritinhos estridentes, nem todas por choque. Uma ou duas pareciam incentivar Ninian Hamilton, que tinha temporariamente ficado em cima do peito da sua vítima e tentava estrangulá-la, embora com pouco sucesso, por causa do pescoço grosso e do farto lenço de Barlow. Olhei em volta à procura, desenfreadamente, de Jamie ou Roger ou Duncan. Raios espartam, onde é que eles estavam? George Caswell caíra para trás, surpreendido, com as mãos no nariz, que pingava de sangue o peito da sua camisa. De Wayne Buchanan, um dos genros de Hamilton, abria caminho decididamente pela crescente multidão. Eu não sabia se ele pretendia tirar o sogro de cima de Barlow ou ajudá-lo na sua tentativa de matar o homem. Que se lixe, murmurei para mim mesma. Tome, segure-me isto. Estiquei o meu leque para o Sr. MacDonald e agarrei a bainha das minhas saias, preparando-me para entrar no meio da briga e decidindo a quem dar um pontapé primeiro e onde, para um melhor resultado. Quer que eu acabe com isto? O major, que se divertia com o espetáculo, pareceu decepcionado com a ideia, mas resignado no seu dever. Diante da minha confirmação, um pouco admirada, ele agarrou na pistola, apontou para o céu e disparou no ar. O estampido foi suficientemente alto para silenciar toda a gente temporariamente. Os combatentes ficaram paralisados e, nas tréguas momentâneas, Herman Husband abriu caminho até à cena da luta. Amigo Ninian, disse ele, anuindo com a cabeça cordialmente ao redor, amigo Buchanan, permitam-me. Agarrou o idoso escocês pelos dois braços e levantou-o de cima de Barlow. Lançou um olhar de advertência a James Hunter. Hunter protestou com um audível mas recuou alguns passos. A senhora Caswell, mais jovem, uma mulher de bom senso, já tirara o marido do campo de batalha e colocara um lenço no seu nariz. Dwayne Buchanan e Abel McLennan tinham agarrado Ninian Hamilton, cada qual por um dos braços, e faziam um grande sururu enquanto o levavam para a casa, como se estivessem a ter um trabalho hercúleo e a acalmá-lo. Embora fosse razoavelmente óbvio que qualquer um dos dois poderia simplesmente ter levantado e carregado Ninian dali. Richard Caswell levantara sozinho e, embora parecesse um pouco ofendido, evidentemente não pretendia agredir ninguém. Limpava a erva seca das costas do seu casaco com os lábios contraídos em desaprovação. O seu leque, senhora Fraser, arrancada da minha avaliação do conflito, deparei-me com o Major MacDonald a devolver-me educadamente o leque. Parecia muito satisfeito consigo mesmo. Obrigada, disse eu, agarrando e olhando para o Major com algum respeito. Diga-me, Major, anda sempre com uma pistola carregada? Um equívoco, senhora, respondeu ele impassivelmente, apesar de afortunado, não acha? Estive na cidade de Cross Creek ontem e ia voltar sozinho para a fazenda do Sr. Farquhar Campbell à noite. Achei melhor tomar cuidado na estrada. Ele anuiu com a cabeça por cima do meu ombro. Diga-me, Sra. Fraser, quem é aquele indivíduo mal barbeado? Parece ser um homem de fibra, apesar da falta de habilidade. Acredita que ele vai agir em defesa própria agora? Virei-me e vi Herman Husband a enfrentar Barlow. Agora de pé, o chapéu preto e redondo enfiado na cabeça e a barba eriçada de beligerância. Barlow manteve a posição, o rosto vermelho e o senho carregado, mas cruzou os braços sobre o peito enquanto ouvia Husband. O Herman Husband é um quaker, disse eu, com um ligeiro tom de reprovação. Não, ele não vai recorrer à violência, só verbal. E não se calava, por sinal. Barlow tentava interpor as suas próprias opiniões, mas Husband ignorava-as, argumentando com tanto entusiasmo que perdigotos voavam dos cantos da boca. Uma hedionda aberração da justiça. Xerifes, ou assim se autodenominam, que não foram designados por nenhuma ordem legal, mas que se autonomeiam com o propósito de enriquecer corruptamente e desdenhar toda a legítima. Barlow baixou os braços e começou a recuar lentamente, num esforço para escapar da enxurrada de protesto. Mas quando o Husband se interrompeu momentaneamente para respirar, Barlow aproveitou a oportunidade para se inclinar para a frente e enfiar um dedo ameaçador no peito de Husband. Está a falar de justiça, senhor? O que é que a desordem e a destruição têm a ver com justiça? Se o senhor defende a destruição da propriedade como meio de reparar as suas queixas, eu não faço isso. Mas deve o pobre ser pilhado pelo sem escrúpulos e o seu infortúnio não ser levado em consideração? Eu digo-lhe, senhor, Deus irá impiedosamente castigar os que oprimem o pobre. E sobre o que é que estão a discutir? Perguntou MacDonald, observando a discussão com interesse. Religião? Tendo-se apercebido de que Husband estava envolvido e que não haveria mais troca de socos, a maior parte da multidão perdeu o interesse, afastando-se para as mesas do bufete e dos braseiros no terraço. Hunter e alguns dos outros reguladores rondavam para dar apoio moral a Husband. Mas a maioria dos convidados eram fazendeiros e comerciantes, embora em teoria pudessem concordar com Barlow. Na prática, a maioria não estava inclinada a desperdiçar uma rara ocasião festiva numa controvérsia com Herman Husband sobre os direitos do pobre que paga impostos. Eu também não estava ansiosa para examinar a retórica da regulamentação em pormenor, mas fiz o melhor que pude para dar ao Major MacDonald uma visão rudimentar da situação. E o governador Tryon sentiu-se obrigado a formar uma milícia para lidar com isto. Mas os reguladores recuaram, concluí. Mas de modo algum abandonaram as suas reivindicações. Husband também não largara o seu argumento, nunca o fazia. Mas Barlow finalmente conseguira desenvencilhar-se e restaurava a sua compleição nas mesas de comida e bebidas, sob os olmos, na companhia de alguns amigos solidários que periodicamente lançavam olhares de desaprovação a Husband. Percebo, disse MacDonald, interessado. O Farquhar Campbell realmente disse-me algo sobre este movimento contestador. O governador criou uma milícia para lidar com esse movimento, segundo a senhora, e pode vir a reuni-la outra vez. E a senhora sabe quem comanda essas tropas? Creio que o general Waddell. Hugh Waddell comanda várias companhias, mas o próprio governador estava ao comando da força principal. Ele próprio é um soldado. Ai, sim? MacDonald pareceu achar isso muito interessante. Não guardara a pistola, acariciando-a distraidamente. O Campbell disse-me que o seu marido detém uma grande concessão de terras no interior. Ele é íntimo do governador? Não colocaria as coisas dessa forma, disse eu secamente. Mas, de facto, conhece o governador. Senti-me um pouco perturbada com o rumo da conversa. Estritamente falando, Não era permitido que católicos detivessem concessões de terras reais nas colónias. Eu não sabia se o Major MacDonald tinha conhecimento disto, mas obviamente tinha percebido que Jamie era provavelmente católico, considerando o seu historial familiar. E pensa que o seu marido poderia ser persuadido a fazer uma apresentação, senhora? Os claros olhos azuis brilhavam de especulação e repentinamente apercebi-me do que ele estava à procura. Um soldado de carreira, sem nenhuma guerra, era uma clara desvantagem em termos de ocupação e renda. A regulamentação podia ser uma tempestade num copo d'água, mas, por outro lado, se houvesse alguma perspectiva de ação militar, afinal, Tryon não possuía tropas regulares, poderia perfeitamente estar disposto a receber e pagar um oficial experiente. Se a milícia fosse convocada outra vez, lancei um olhar cauteloso para o relvado. Husband e os seus amigos tinham-se afastado um pouco e conversavam num pequeno grupo perto de uma das novas estátuas de Jocasta. Se a recente altercação era algum indicativo, a regulamentação ainda fervilhava perigosamente. Pode-se arranjar, disse eu cautelosamente. Não via qualquer razão para Jamie se negar a fornecer-lhe uma carta de apresentação a Tryon. E eu, de facto, devia um favor ao major, afinal, por ter evitado uma escaramuça do tal. O senhor teria de perguntar ao meu marido, é claro, mas eu teria prazer em o recomendar. Terá a minha total gratidão, senhora. Ele guardou a pistola e inclinou-se profundamente sobre a minha mão. Endireitando-se, olhou por cima do meu ombro. Tenho de me retirar agora, senhora Fraser, mas espero conhecer brevemente o seu marido. O major marchou até ao terraço e eu virei-me, deparando-me com Herman Husband a caminhar pesadamente na minha direção, Hunter e alguns outros homens no seu encalço. Senhora Fraser, devo pedir-lhe o favor de transmitir as minhas felicitações e votos de felicidade ao Sr. Innes, disse ele de supetão. Tenho de ir. Ah, vai-se embora tão cedo? Hesitei. Por um lado, eu queria induzi-lo a ficar. Por outro, previa mais confusão se ele ficasse. Os amigos de Barlow não tiravam os olhos de cima dele desde a briga. Ele viu o pensamento cruzar-me a mente e anuiu com a cabeça sobriamente. O calor da altercação abandonara-lhe o rosto, deixando-o com um ar sombrio. Será melhor assim. A Jocasta Cameron tem sido uma boa amiga para mim. Seria muito ingrato da minha parte retribuir a sua bondade ao trazer discórdia na celebração do seu casamento. Preferia não ter feito isto. Mas não posso, em sã consciência, permanecer calado ouvindo opiniões tão perniciosas como as que ouvi aqui. Lançou um olhar de frio desdém ao grupo de Barlow, que foi devolvido com igual intensidade. Além disso, acrescentou, virando as costas a Barlow e aos seus seguidores, como resposta: temos negócios que exigem a nossa atenção noutro lugar. Hesitou, obviamente, a pensar se deveria contar-me mais, mas achou melhor não o fazer. Poderia dizer-lhe? Sim, claro, Sr. Husband, desculpe. Ele esboçou um ligeiro sorriso tingido de melancolia e abanou a cabeça, mas não disse mais nada. No entanto, quando partiu com os seus companheiros nos calcanhares, James Hunter fez uma pausa para falar comigo com a voz baixa. Os reguladores vão reunir-se. Há um grande acampamento perto de Salisbury, disse ele. Talvez queira dizer isto ao seu marido. Fez um breve cumprimento de despedida, levou a mão à aba do chapéu e, sem esperar resposta, afastou-se a passos largos, com o casaco escuro desaparecendo na multidão, como um pardal engolido por um bando de pavões.